JSS, a sigla do meu nome, sou um exemplo aqui e também pra muitos homens. Mando minha letra, mando o meu som, pra quem acredita na vida e não na morte, sangue bom. A vida não é bela, você pode crer. Eu croco minha ideia, croco meu proceder. Perdi minha mãe, não conheci meu pai. Guerreiro de fé, não existe jamais. Passei por tudo isso, agora estou aqui fazendo meu rap e nunca vou desistir. A vida não é boa, a vida não é bela, mas guerreiro de fé, não desiste, não gela. Vou pro arrebento, se for preciso. Penso na vitória e também no prejuízo. Pessoas que não têm o que fazer, apenas namoram e só querem aparecer. É por isso que eu digo, pense bem no que fará. Não faça um filho pra depois abandonar, pois um filho abandonado não tem pra onde ir. O pensamento deles é roubar aqui, roubar ali. Pois essas crianças não têm culpa do que faz. A culpa é dos seus pais de não vir as consequências de fazer uma criança em condições de criar. Se roubar já ficou pouco, a intenção é piorar. Continuando então, piora tudo de uma vez. Se tem uma arma na mão, mata um, dois, se ele não for devagar, vai roubar e matar mais. Até que um dia vai ir atrás dos seus pais, mesmo sem saber por onde vão começar. O pensamento deles é apenas encontrar os seus pais irresponsáveis, que deveriam estar felizes com seus filhos do lado brincando por aí, sem ter medo de um dia poder ser feliz. Vendo seus filhos na rua matando aqui e ali, pra essas pessoas que só querem aparecer, esse é o conselho que eu passo pra vocês. Pode crer. Esse é o conselho que eu passo pra vocês. Crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças abandonadas. Crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças abandonadas. Olha só que situação, crianças jogadas nas ruas se alimentando do que tem no lixão. Você tem pena, meu irmão, mas o que você faz para mudar essa situação? Você vê tudo e não se incomoda, não são seus filhos, por isso vocês fecham as portas. E eu te pergunto, aonde está a solidariedade? Aonde está o senso de humildade que a gente vê na televisão, na época de eleição? Políticos fazem média com criança na mão, dizendo ser o futuro da nossa nação. E o dinheiro do povo vai pro mensalão, que não se preocupa com a formação da nossa humilde população. Mas se você é rico, sempre será elogiado por essa política que não tem nada a ver. Sempre ajuda o rico e manda o pobre se fuder. Sendo assim, sem nada a temer, fala somente a verdade, é o nosso dever. Isso tudo que foi dito até aqui, somente no hip hop podemos transmitir a verdade, realidade, o que sempre acontece em várias cidades. Então pare, pense, abra a cabeça, irmão. O que acontece com as crianças não é brincadeira, não. Crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças abandonadas. Crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças abandonadas. Sei que isso é o sonho e que está muito longe. Sei que o pobre é humilhado a todo instante. Sei que menor abandonado é julgado delinquente. Sei que guerras após guerras matam muita gente, mas que eu não deixe de sonhar, pois é isso que me inspira a lutar. E te convido a participar dessa luta contra tudo que faz o nosso povo sangrar. Contra o senhor educado em direito bacharelado, que cansa de ver o pobre jogado e nunca vai no senado depois de um feriado. Pagamos pra ele estar no chalé, repousando com a sua mulher, enquanto estamos a pé, nos escravizando por um qualquer. Mas Deus sabe do nosso valor, nos ilumine, ó Senhor, e perdoe este pecador que canta agressivamente porque o mundo lhe obriga. Observe intrigadamente o que a vida nos aplica. Só o Senhor pode fazer isto melhorar, para que também do amor eu possa cantar. Será, será, será, será. Crianças, crianças abandonadas, crianças, crianças abandonadas, crianças,